O que essa egrégora espera como atitude ideal dos frequentadores médiuns de terreiro de Umbanda? Esperamos que, além do equilíbrio, eles tenham vontade de levar o nome da espiritualidade com responsabilidade. Não entender o povo cigano como criaturas que apenas fazem revelações extraordinárias. Entender o povo cigano como espírito de luz que pode te ajudar a passar por um problema melhor, que pode te ajudar a te dar força diante dos obstáculos que você passa, diante de uma demanda, diante de uma situação de trabalhos ativos. Porque muitas pessoas têm suas vidas atrapalhadas por causa de trabalhos ativos. Então não é se apegar com os ciganos apenas para que seja revelado algo, é se apegar com essa egrégora, no sentido de dar a ela força para que os caminhos se abram com intensidade, para que os seres humanos se sintam confortados e amados. Porque nós amamos os nossos filhos, amamos os nossos cavalos, amamos os nossos burros, às vezes chamamos de vários nomes, de aparelhos. Amamos os nossos aparelhos porque eles são instrumentos da mensagem que queremos passar. E muitas vezes as criaturas, os seres humanos, terminam confundindo isso e deixa com que as incorporações fiquem comprometidas, porque colocam muito a sua energia acima de tudo, e é para deixar a espiritualidade fluir. Porque é fluindo que vamos ajudar o outro. E quando nós utilizamos de um médium para ajudar o outro, aquele médium também cresce enquanto ser humano. Ele também vai evoluir. É um processo que se dá em conjunto, a questão da evolução. É médium e entidade. Médium e entidade não é separado, é junto. O médium precisa da entidade, a entidade precisa do médium, porque nós precisamos estabelecer uma comunicação. Precisamos estabelecer uma mensagem de luz e de força para os filhos que precisam. Graças a Deus, aqui estamos, mais um diálogo com os espíritos. Qual que é o nome do senhor? Cigano Vladimir. O senhor tinha esse nome na última vida? Na última vida, sim, tinha sim, esse nome. Carregava esse nome com muita intensidade. Sempre achei o nome bem sugestivo, bonito. E fiz minha fama, minha história, construí as minhas riquezas, né? Enquanto cigano, através de muito trabalho, através de muitas andanças, né? Andando às vezes nos circos, às vezes se movimentando no mundo, através dessas andanças, a gente, o povo cigano, aprende a lidar com as mais absolutas diversidades que existem na vida. Claro. A conhecer as pessoas, os seres humanos e até mesmo entender todo esse movimento bonito que se chama de vida. E esse nome, para mim, tem um grande significado. Claro. O significado de luz, qual de é o caminhos. significado do nome Vladimir? Vladimir significa caminho de luz. Então, esse nome traz assim uma força, traz uma firmeza que ajuda as pessoas a entenderem melhor toda essa movimentação dos ciganos. Qual que é a função dos espíritos que foram ciganos na encarnação e levaram essa energia para o outro lado e hoje trabalham incorporados. Qual é o trabalho deles no mundo espiritual? E depois explica um pouco também o trabalho deles incorporado. No mundo espiritual, a gente tem uma tendência a abrir o caminho daqueles filhos que na entrevida escolhem a gente como o seu cigano, aquele espírito que vai acompanhar no processo de reencarnação, quando o ser humano se torna vida, gente de novo, e nós trabalhamos com abertura de caminho, abrir os caminhos, com muita alegria, com muita dança, com muita sedução. O povo cigano gosta muito de dança, de sedução, né? A gente traz um perfil de gingado bonito, que deixa todo mundo se sentindo muito bem, né? Inclusive, quando tem as festas ciganas na própria casa, as pessoas, elas vibram, elas dançam, elas se comunicam com o corpo. E a gente trabalha muito essa questão da comunicação do corpo. O seu corpo precisa estar em movimento. Isso é importante, até mesmo para a saúde das pessoas, que às vezes procuram, através da dança, a própria saúde, né? Não só a saúde física, como a saúde espiritual, que a dança lhe eleva, que a dança tem um gingado, traz uma afirmação boa, positiva. E as pessoas muitas vezes precisam disso, né? Uns cantam, mas outros dançam. Dançar é uma arte, e o povo cigano usa dessa arte com muita facilidade. A gente dança, a gente canta, a gente seduz através da dança. Claro. E o senhor falou muito de adversidade. Como foi para o senhor esse processo de ficar em paz, independente de amanhã ter que ser sempre diferente, sempre o inesperado? Estar em paz, o processo de estar em paz, de ficar em paz, se deu através de muita concentração. Através dos próprios santos que a gente louvava, inclusive Santa Sara, onde a gente fazia uma extrema devoção, com o objetivo de que aquela santa trouxesse para a gente todos os milagres necessários, desse para a gente aquela afirmação positiva para que pudéssemos seguir a nossa caminhada, porque vida de cigano não é fácil, né? Cigano é andarilho, e a gente precisava ter algo como referência, como devoção. E a devoção a Santa Sara surge justamente pela necessidade de querer crescer, de querer estar em paz, né? Porque você não cresce bem se você não está em paz. É preciso ter devoção, é preciso buscar o axé, as firmezas que esse axé vai dar para cada um. Então, estar em paz é estar bem consigo mesmo, mas é também estar bem com os outros. Então, nós éramos um povo muito unido. Olha. Muito unido. A gente se unia através da dança, colocava fogueira, e aquela fogueira a gente dançava para descarregar os nossos problemas, os desafios que enfrentávamos no dia a dia, né? Pelo fato de sempre estar nas andanças. É claro que com o tempo a gente foi buscando se fixar, né? Ter um local. Você vai ouvir falar muito de cigano que é fazendeiro, né? Então, a gente tem uma necessidade de se fixar, de também viver essa paz. Porque só andar, às vezes, cansa. Nossa. O próprio corpo também responde, né? Claro. Questão. Havia no seu clã, ou nos clãs que vocês encontravam, indícios de atividades mediúnicas? Sim, nós sempre recebemos informações espirituais. Até porque cigano trabalha com cartas, que sim, é um oráculo, que ajuda você não a adivinhar, e sim a orientar aquela criatura que busca através das cartas, saber qual é o seu posicionamento de vida, a própria questão amorosa, que muitos procuram as cartas, questão financeira. E muitas vezes, nos jogos das cartas, descobrimos alguns trabalhos que eram feitos de feitiçarias. E ali, a partir daquele momento, nós trabalhávamos para que aquela pessoa se libertasse daquela mandinga, daquela feitiçaria, daquela bruxaria. Né? Então, o processo de leitura da carta é, sim, um processo mediúnico. Uhum. Né? Porque você precisa estar ali bem intuído, bem informado. Né? Não é só conhecer as cartas, é deixar a espiritualidade falar com você. Não é só a boca que expressa, mas a espiritualidade ajuda a fazer com que as coisas aconteçam ou que aquilo que precisa ser revelado seja de fato revelado. Uhum. O objetivo das cartas é esse. E isso sim é um trabalho mediúnico, porque exige intuição. E receber as informações espirituais e saber passar essa informação sem deixar o outro frustrado. Porque muitas vezes tem coisas que são bem marcantes e você tem que traquejar formas e jeitos de falar para que aquela criatura que está recepcionando a informação não se sinta perturbada. Quem o senhor acreditava que direcionava a caída das cartas enquanto encarnado, e o que o senhor descobriu que é a verdade depois que morreu? Eu sempre acreditei em Fá, que na linguagem aqui humana é o Espírito Santo, né? Ifá, que é uma linguagem em Yorubá, Ifá. Né? Ifá é que dá as informações através da carta. E no processo de transformação de vida, onde eu me tornei uma entidade de luz, isso se revelou com mais intensidade, porque foi confirmado aquilo que eu acreditava. Eu acreditava na força de Ifá, na força do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele ajuda a revelar os segredos que cada um tem por intermédio das cartas. Por isso que é importante, antes que o médium faça tiragem de carta, caso ele não vá incorporar o cigano, ele faça uma deitada para Ifá. Faça uma deitada para Ifá, para que as revelações venham de forma tranquila e para que ele tenha a sabedoria de repassar essa informação. A gente ouviu de uma entidade da Quimbanda o seguinte: quer que o teu oráculo responda, alimenta um catiço, alimenta um espírito ali, que ele vai ajudar a sair nas cartas as respostas que tu precisa. Sim. Como que o senhor compreende isso? Eu compreendo isso de uma forma... Essa coisa do catiço, essa coisa da afirmação desse catiço, da entidade que pode ajudar. O povo cigano, por exemplo, aquele médium que tem uma ligação muito forte, ele deve firmar o cigano e a sua cigana para que as informações sejam mais intensas, para que as informações que venham sejam mais verdadeiras. Né? Não é só conhecer o que cada carta representa, mas é deixar a intuição que os próprios ciganos podem te dar para que as revelações sejam tranquilas e você possa dar ali uma referência positiva para aquele que está sendo consultado. Quando se diz criar uma firmeza com o cigano, refere-se a fazer entrega, matança ou um assentamento, por exemplo? Não. refere-se a firmeza de vela. Não precisa da matança, né? Não trabalhamos matança nas nossas ritualísticas, não precisa da matança, precisa da firmeza de vela, flores, né? As rosas, os cravos, que podem ser oferentados, frutas, maçã, banana, uva, com a diversidade de frutas, caqui, que ajudam a energizar aquele ponto. Né? Quando se tem festa cigana, se trabalha muito a questão das frutas. Por quê? Porque o alimento ele tem axé. Porque o alimento ele te dá o quê? Proteína, não é isso? Então, tem energia no alimento? Tem. Por isso você se alimenta. E a gente se utiliza dessas energias, dos nutrientes, para que a afirmação seja mais intensa, seja mais forte, seja mais precisa. Claro. Qual que o senhor acredita ser o papel da morte e da reencarnação? Mas fala um de cada vez. Primeiro o papel da morte. Depois você fala do papel da reencarnação. Para o despertar de uma consciência, de um espírito. A morte não significa o fim. A morte é o começo de um novo ciclo. Esse ciclo é necessário, porque com a morte, aquilo que você acredita, ou aquilo que você se questiona, passa a ser respondido. Porque você vai perceber que lá no espiritual existem vários mundos, vários campos, né? E que não é fantasia nem dos espíritas, nem dos umbandistas, nem daqueles que acreditam na Igreja Católica. Porque existem alas espirituais para cada uma dessas criaturas. Bem, agora é preciso ter fé. É preciso ter fé. Então o papel da morte é responder. Responder perguntas que você passa o tempo todo em vida fazendo. É. Mas é algo que amedronta. Por quê? Porque a morte também, muitas vezes, pode significar para muitos uma situação muito ruim. Porque através da morte pode se tornar um espírito sem luz, um sofredor, ou mesmo um zombeteiro, né? Se ele não conseguir em vida se desvencilhar dos seus karmas, ou pelo menos tentar sanar um pouco dos karmas. É isso que mais nós, enquanto entidades, buscamos fazer com os filhos de fé, aqueles que acreditam. Ajudar eles para que eles tenham o encerramento desse ciclo, que se encerra com a morte, isso bem ligado a Oulu Obaluagê, fazer com que eles entendam que tem karmas que precisam ser cumpridos e outros que precisam ser sanados. Existem karmas que precisam ser cumpridos, outros que precisam ser sanados. Então o papel da morte é esse, é trazer à luz aquilo que você se questiona. Oh, muito bom. E qual que é então o papel da reencarnação para o espírito na sua caminhada ao seu despertar da consciência? O papel da reencarnação. Se existem alguns karmas que não foram cumpridos, há uma necessidade de reencarnar. Sim. Para que aquele karma seja de fato cumprido. Porque existem coisas que ficam. Existem vidas que são atrapalhadas. Existem vidas que são tiradas. Então ali não se cumpriu todos os karmas. Por exemplo, um assalto, né? Onde a pessoa perde a vida. Ali foi uma antecipação. Ou quando a pessoa se enforca. Ali também é uma antecipação. E ainda vai prejudicar essa criatura, com certeza, porque ao se suicidar, ela vai passar por todas as situações negativas, porque tudo aquilo que o corpo vai receber da terra, ele vai sentir enquanto espírito. Então, existem karmas que precisam ser cumpridos. Daí o papel da reencarnação. A reencarnação vem nesse sentido, para você cumprir, ou para você esperar algo, ou alguém, né? E isso é um ciclo. É um ciclo que não se encerra enquanto o espírito não evolui. O espírito precisa evoluir. Claro. Existia, além da habilidade pela intuição de ler os oráculos e encontrar neles as respostas, mediunidade mais ostensiva nos clãs? Leitura de mão. Vidências. Né? Pessoas que através da linha das mãos conseguem fazer uma leitura ampliada de sua vida. A própria vidência, né? Que os ciganos, eles têm isso. Porque os ciganos são muito ligados a Oxum. E Oxum é a rainha da vidência. Né? Porque a Oxum nada mais é do que uma santa que é bruxa. Mas não é aquela bruxa má, é aquela bruxa boa, aquela bruxa mágica, né? E ela trabalha muito bem esses campos da vidência. Trabalha muito bem. E os ciganos, eles são muito alocados nessa corrente de Oxum. E a questão da vidência nos cães era algo que realmente ajudava bastante o próprio clã a gente se sair de problemas que realmente eram muito sérios, porque existiam criaturas que perseguiam, né, o povo cigano e não gostavam dessa roupagem. E ainda aquele velho preconceito de que cigano também é bruxo, né? Tem sempre isso, sempre acha que os ciganos vão movimentar trabalhos que possam vir a atrapalhar a vida das pessoas. Então existiam aqueles perseguidores. E essas pessoas que tinham vidência nos clãs ajudavam a enxergar esses perseguidores para que a gente pudesse recuar. Muitas vezes era necessário recuar, como muitas vezes era necessário avançar. Né? E essas criaturas que tinham vidência nos clãs, elas ajudavam a gente ou recuar ou avançar. Sempre nesse sentido. Então, todo tipo de manifestação mediúnica que existia nos clãs eram respeitadas. Seja a intuição, seja a vidência, seja a própria habilidade de escutar. Escutar os espíritos, os bons espíritos, para que esses espíritos pudessem direcionar a gente a um local que a gente pudesse estar minimamente tranquilo. Trabalhava-se muito essa questão mediúnica dos clãs, e isso era muito importante e era bonito, porque todos respeitavam aquela afirmação que cada um tinha. Vocês faziam desenvolvimento mediúnico, e se sim, como? O desenvolvimento mediúnico era através da leitura das mãos, que é uma forma de desenvolvimento, a leitura das cartas também é uma forma de desenvolvimento. Porque hoje resumir o desenvolvimento nos terreiros de Umbanda apenas em tambor. Né? E não é. A partir do momento que você está fazendo tiragem de carta, você está desenvolvendo a sua mediunidade. Porque você precisa estar concentrado. Então você está desenvolvendo a sua concentração. Realmente. Exato. Se você faz uma leitura da mão, você também está ali imbuído de energias, de informações espirituais, para que você faça uma leitura ampliada. Então, tudo isso é movimentação de desenvolvimento. Claro. Quem eram os verdadeiros inimigos dos ciganos? Geralmente, os verdadeiros inimigos eram pessoas que tinham um certo preconceito. Né? Não tinha assim, um grupo que era inimigo. Às vezes, nas cidades, quando os clãs se juntavam em determinada cidade, a própria polícia da cidade não achava muito interessante a nossa presença, terminava expulsando a gente. Ou aqueles manda-chuvas da cidade, que sempre existiram, né? A figura do próprio prefeito, que é uma figura antiga, que às vezes mandava tirar a gente, né, daquele local, porque não queria as manifestações ciganas. E assim, os inimigos eram sempre aquelas criaturas que eram incomodadas por causa do preconceito, né? E essa história do preconceito ainda hoje se arrasta, né? Ainda se existe um preconceito muito grande, porque ainda existem povos ciganos por aí afora, né? E eles também às vezes sofrem essas retaliações. Qual que o senhor vê que é o maior engano que se faz contra a linha de cigano da Umbanda? O pessoal pensa isso, mas no fundo é outra coisa e eles não percebem. A Umbanda agregou a nossa corrente, né? Nossa corrente foi agregada por a Umbanda, porque a Umbanda, ela agrega todas as correntes. A Umbanda, a gente sempre diz que é uma religião que acolhe, é uma mãe acolhedora de todas as correntes. Então, na Umbanda não existe preconceito, porque nós somos uma corrente neutra. Nós somos uma corrente neutra. Às vezes, a gente se transcende ali na corrente do povo da esquerda, como a gente também se transcende na corrente do povo da direita, sem nenhum problema, né? E a Umbanda, ela agregou essa corrente com muita intensidade. E hoje existem muitas manifestações onde filhos de fé que têm nós, os ciganos, como mentor, terminam assim fazendo manifestações muito bonitas e muito ricas, no sentido de estar ali trazendo uma mensagem de paz, de amor, de caridade e de ajuda àqueles que realmente precisam, porque muita gente precisa. E o povo cigano tem a alegria, tem a sedução, tem a dança, que também é uma forma de desenvolvimento, a própria dança. Né? E tudo isso ajuda bastante os seres humanos a se embriarem numa coisa mágica, rica. Então a Umbanda, ela agregou a nossa corrente com muita intensidade. E hoje fazemos um trabalho muito bonito na linha da Umbanda, né? Como da própria Quimbanda também. Porque, por sermos neutros, estamos agregados tanto da direita como da esquerda, sem nenhum problema. E isso ajudou e ajuda muitos filhos que às vezes tinham suas manifestações, que tinham mentores ciganos e muitas vezes esse tipo de espírito era incompreendido. E a Umbanda, ela veio agregar também essa corrente, que é uma corrente bonita, é uma corrente bela, né? Só às vezes existem algumas deturpações, porque terminam colorindo demais, terminam movimentando demais e esquecendo a maior essência de que é a mensagem de paz, de amor, de vontade de fazer com que os filhos busquem o equilíbrio, que é o mais importante. É isso que nós trabalhamos, não diferente do que o preto velho trabalha, não muito diferente do que o caboclo trabalha, não muito diferente do que o próprio Exu trabalha. Nós trabalhamos os seres humanos, os médios, para o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental. Qual é a verdadeira mensagem do povo cigano na Umbanda? Alegria. A mensagem de alegria. Nunca desista dos seus objetivos, dos seus ideais. Porque aquele ser humano que se entrega ao berço esplêndido do comodismo, ele termina sempre movimentado negativamente. Com tudo. Com a vida, com as amizades, com a família, com a questão amorosa. E muitas coisas vão se perdendo. Então, a gente traz uma mensagem de alegria. É necessário que se tenha alegria e empolgação. Você precisa se empolgar para viver. Porque existem muitas complicações. A vida, ela traz muitas complicações. Mas você tem que ter ânimo. E você precisa. Então, a nossa mensagem é sempre

que eles também se agregam à Umbanda e que fazem trabalhos fantásticos. E o povo cigano, além dele trazer a força, a alegria e a vontade de fazer com que as pessoas vivam com muita intensidade, com muito amor, o dirigente que não deixa essa corrente se manifestar termina perdendo algumas alegrias. Oh, claro que sim. Uau. Quando, até vou pedir para o senhor explicar isso agora, abrindo parênteses da nossa conversa mais profunda, que as pessoas viram o senhor usando uma tecnologia para acender o cigarro. Se perguntarem, agora o senhor já vai poder responder e tirar também esse preconceito. Como que pode um espírito incorporado ser capaz de acender um cigarro? Nós utilizamos da energia e da informação que existe do médium. O médium, ele tem uma oficina e nós trabalhamos com essa oficina. Ah. Então, se o médium tem uma habilidade de acender o que chamam de isqueiro, eu vou ter que me utilizar dessa utilidade, porque ele sabe acender. Então, eu vou utilizar dessa oficina, porque eu preciso me utilizar dela. É necessário, porque no momento que nós estamos conversando, eu preciso, às vezes, fumar, porque eu preciso estar baforando algumas energias que possam vir atrapalhar essa conversa, algumas mensagens negativas. E aí eu preciso estar me movimentando com aquilo que é oferecido pelo homem. Sim. E eu acredito que se o homem teve a capacidade de inventar isso, ele também foi intuído pela própria espiritualidade. Boa! Tudo vem. Seria como se o senhor dissesse que tudo, antes de chegar aqui, existe do outro lado. Sim, o ser humano ele recebe essas informações espirituais, sim. A cura de muitas doenças vem do espiritual. O espiritual é que vai alimentando ali as ideias dos homens para que eles possam desenvolver algum tipo de medicação que possa estar ajudando as pessoas com câncer, não é isso? Está ajudando pessoas com problemas como leucemia ou outros problemas que são considerados grandes. Então, a espiritualidade sempre está em tudo, o homem. Sempre. Cigano Vladimir, como uma pessoa que está acompanhando a gente pode equilibrar o lado material e espiritual? Que às vezes o senhor sabe que na Terra ou a gente trata foca muito no material ou foca muito no espiritual. E às vezes tem dificuldade de encontrar esse equilíbrio. Como podemos encontrar esse equilíbrio? Desenvolvendo as suas atividades com vontade. Se você trabalha, se você é gerente, seja um bom gerente. Você vai se separar da espiritualidade? Não precisa. Você deve convocar a espiritualidade para lhe ajudar a desenvolver um bom trabalho. Então você pode equilibrar, estabelecendo o processo de organização do trabalho junto com a espiritualidade, porque ambos andam juntos. Então você precisa desenvolver as suas atividades, não precisa viver todo o tempo com impressões. Ah, e a espiritualidade, o que a minha espiritualidade faria? O que será? Não, apenas deixe a sua intuição falar mais alto. Faça o correto e desenvolva o seu trabalho com qualidade, sempre. Equilibrar o espiritual é através das firmezas, das orações. Eu sempre digo aos filhos de fé que é importante que se acendam velas uma vez na semana. Mas o que alimenta não é só as velas, são as orações. Então, antes de você sair, você deve invocar os bons espíritos de luz para que você tenha um bom dia de trabalho e para que você desenvolva o seu trabalho com muita firmeza, com muito axé, com muita luz, com muita alegria, com ânimo. E que se houver alguma contrariedade dentro do seu trabalho, você tenha a sabedoria e o discernimento para que você saiba lidar com aquele problema. Olha. Porque às vezes no trabalho também tem os problemas. Então, a espiritualidade nesse momento pode ser colocada para ajudar. E ajuda, pode ter certeza. Quando se tem fé, quando se tem amor, tudo se desenvolve com qualidade. Então, equilibrar é você desenvolver o seu trabalho com qualidade e não ficar apenas com aquela impressão do espiritual e se deixar a intuição falar mais alto. A intuição que vai te ajudar a desenvolver melhor o teu trabalho. Equilibrar é isso. Faça suas afirmações semanais. É, através da vela, você pode estar colocando a vela de número 1 ou número 5, ou a vela de força, ou você pode estar colocando a vela de 7 dias, se você quiser, e todos os dias estar alimentando com oração, e onde você pode estar em contato com a sua espiritualidade. E só você invocar com amor e com intensidade, que você tem uma tendência muito grande a crescer, a evoluir. Claro. Quando alguém vem para o terreiro de Umbanda, o que mais se procura no cigano incorporado? Geralmente as cartas. As cartas, ou a leitura das mãos, né? O cigano, ele faz uma leitura, ou então uma busca. Diga o que eu estou sentindo, ou alguma coisa. As pessoas, elas querem revelações. E às vezes, quando é revelado coisas que elas não gostam, elas terminam até se embriando em uma zanga muito grande, né? Quando não há necessidade, você está dentro do terreiro, se você busca de um cigano revelações, é capaz de você ter muitas coisas reveladas. É. Se você busca revelação, com certeza você terá revelações. Isso vai depender muito do que você está buscando. Se você quer equilíbrio, os ciganos vão te ajudar a encontrar, a te orientar para esse equilíbrio. Se você quer uma mudança de vida financeira, os ciganos também vão te ajudar nesse processo de mudança de vida financeira. Então, o que se espera de cigano, eu acredito que é o mesmo que se espera de um caboclo, é o mesmo que se espera de um preto velho, ou de um Exu, ou de um Erê. Sempre revelações ou orientações que possam, de fato, colaborar, contribuir com cada um. Claro. Como que é o cigano Vladimir, quando está trabalhando, transcendendo, não sei se foi essa palavra que o senhor usou, na direita, e como trabalha o cigano Vladimir na esquerda? É a mesma forma de trabalho. Ah. Não muda. É. Acontece que tem casos que gostam de colocar essa egrégora mais na parte da esquerda, e tem casos que colocam mais na parte da direita. Entende. Mas sempre lembrando que a corrente cigana é uma corrente neutra. É, nós não somos Exus. Nós somos ciganos. Certo. É, nós somos ciganos. É o povo cigano. Então, vamos trabalhar com os mesmos elementos. É as cartas, é a leitura de mão, né? São as revelações através da leitura do olhar. De cada uma, às vezes, o seu olhar, ele pode representar muita coisa, pode nos dar muita informação. É. Então, os seus próprios chakras, eles podem nos dar informações, pode ser que tenha chakras que estão fortalecidos, outros enfraquecidos, e é necessário fazer uma leitura fundamental. Quando alguém chega para um espírito e mente, o espírito sabe? E se é o seu caso, o senhor faz o que daí? Quando a pessoa mente, a gente se entristece. Ai. Porque a gente quer uma transparência do ser humano. Em alguns momentos, eu vou ter que encontrar-te com aquela pessoa. Porque eu vou apresentar algumas situações que ele poderia viver se ele fosse mais transparente com ele mesmo. Porque ele não está mentindo para mim. Ele está mentindo para ele mesmo. Isso entristece não só os ciganos, como qualquer entidade de luz. Porque a gente precisa que o ser humano seja transparente. A gente precisa ouvir dele o que ele está passando. A gente precisa ouvir dele o que é que ele está precisando. Porque se ele chegou até aqui, é porque ele está precisando de alguma coisa. Ele está precisando de alguma coisa. Ou de uma palavra, de um conforto. Ele está em busca de solução dos seus problemas. Então, é necessário que ele seja transparente. Porque quando ele começa a mentir, ele está deixando muita coisa de lado. Inclusive, a força dele de poder resolver aquele problema que ele tem. Porque a mentira não deixa de ser um problema. É. E tem gente que é viciado nela e mente para si mesmo. E tem gente que mente tanto que acredita na própria mentira. É. E isso complica as situações. Muitas vezes a gente vai revelar que aquilo que ele está apresentando é uma mentira. E outras a gente vai deixar com que a nossa energia faça ele refletir melhor sobre aquela situação. Mas a gente sempre espera que o ser humano seja transparente. Porque no dia que nós deixarmos de acreditar no ser humano, não há necessidade mais de estar incorporando nos médiuns. O que faz um cigano se afastar e não incorporar? A falta de firmação. A falta de entrega. Muitas vezes os filhos não se entregam à própria incorporação, à própria espiritualidade, ao próprio desenvolvimento mediúnico. Isso complica, isso atrapalha. Né? A gente não abandona. Mas, às vezes, por conta daquele campo vibracional da pessoa, a gente termina tendo que recuar. Né? Por conta do campo vibracional. Mas, se ele estiver bem consigo mesmo e se autoconhecer, com certeza ele terá incorporações muito bonitas e terá todas as condições de ajudar as pessoas que precisam. Precisam daquele fundamento, precisam daquela afirmação, que precisam daquele axé, que precisam daquele trabalho. Muita gente no mental acredita que porque o cigano é alegre, ele é irresponsável. E acaba saindo algumas coisas estranhas no meio de uma festa, no meio de uma gira de cigano, como o senhor mesmo disse. Então explica pra gente como o cigano consegue ser alegre e, ao mesmo tempo, muito responsável. O cigano, ele consegue ser alegre na dança, no canto, ele consegue ser alegre na vibração. E não precisa, por mais que a gente ache bonito as mulheres enfeitadas, não precisa entrarmos com algum tipo de movimentação que possa comprometer essas mulheres, como está pegando em algumas partes delas. Sensualidade. É, exatamente. Sensualidade é diferente de libertinagem. É. O povo cigano, eles são sensuais, eles atraem o olhar. Sabe? Sim. Mas não existe essa libertinagem. Isso é o que dá responsabilidade. Porque nós respeitamos o corpo do médium que nós estamos incorporados. E respeitamos aqueles que têm as suas incorporações com as suas ciganas. Então a gente vai dançar muitas vezes. Muitas vezes a gente vai ter que fazer movimentos de dança onde vai ser muito sensual, muito bonito, mas não desrespeitando os corpos. Nem aquele corpo que eu estou incorporado e nem aquela criatura que está incorporada com o seu cigano. É. Aqui na casa, os ciganos desceram para dançar com as ciganas. E foi muito bonito aquela manifestação cigana, onde todos dançavam, todos vibravam e todos ficavam alegres. Tomávamos o nosso vinho, quando necessário, e fumávamos o nosso cigarro, mas com responsabilidade. Nada de excesso, tudo com sentido de limpar o médio, limpar o consulente, limpar as pessoas que precisam de limpeza. Quando não tem uma energia influenciando o corpo do médium e ele desconfia não estar incorporado, o senhor acha que ele deveria ter vergonha de admitir isso? Ele não deveria ter vergonha, até porque quando acontece esse tipo de coisa dentro do processo de incorporação, é porque o médium não conhece a si mesmo. É porque o médium não confia nas próprias manifestações. Aí ele não precisa ter vergonha de dizer isso. Olha, eu estou com dificuldade de aceitar que isso é incorporação. A maioria dos médiums são conscientes ou semiconscientes. Médiums inconscientes está muito raro, né? Até porque nós temos a necessidade de que os nossos filhos, os nossos cavalos, os nossos burros, os nossos aparelhos, eles participem daquilo que está acontecendo para eles aprenderem, para eles evoluírem. E quando a pessoa pensa que não está incorporado, é porque ele não acredita em si mesmo. E esse é um grande problema. É uma esmagadora situação problemática da grande maioria dos médiuns. Porque eles não acreditam nos seus fundamentos, eles não acreditam nas suas incorporações. E como é que uma criatura que não acredita nas suas incorporações vai poder ajudar a outra pessoa? Nunca ela vai poder ajudar. Ela vai atrapalhar a vida daqueles que possivelmente ele deu passe. Vai atrapalhar. Porque se ele não acredita, por que que o outro vai ter que acreditar? Se ele mesmo não acredita nas suas firmezas, não acredita no seu povo. Se você tem um povo bonito, você precisa desenvolvê-lo. E tem médios conscientes que trabalham significativamente bem. E eles trabalham com amor e são conscientes, e aquela consciência não atrapalha o trabalho do guia. Agora, quando você deixa a sua consciência atrapalhar o trabalho do guia, aí paciência, é importante que você fale com o chefe da casa, com o pai de santo da casa, para que ele possa te orientar, para que ele possa te dar alguma informação que te ajude nesse processo. Não é como você está passando passe. Porque senão você vai atrapalhar a vida daquelas pessoas que estão ali atrás de uma energia boa, uma energia positiva. Se você fica na dúvida, a dúvida é a ferrugem da fé. É a ferrugem. Por isso que muitos sofrem. Porque duvidam. E duvidar do seu povo é também duvidar de si mesmo. Duvidar do seu cigano, da sua cigana, é duvidar de si mesmo. E é esse o grande problema dos médiuns. É que eles duvidam muito e trabalham pouco. E é preciso deixar, porque a influência energética de cada guia seja mais intenso, seja profundo, seja bonito. Viver em paz é estar bem consigo mesmo, é se autoconhecer. Claro. Quando se fala em autoconhecer, a gente sabe que as histórias das vidas passadas, quando contadas, trazem oportunidades de reflexão. Qual história o senhor mais conta para as pessoas que o senhor gostaria de compartilhar com a gente? Poderia trazer um minuto de reflexão? A minha história sempre foi ligada a uma moça chamada Maria Padilha, sabe? E a Maria Padilha é uma das entidades mais antigas que existem. E a própria Maria Padilha, enquanto vida eu tinha, foi uma manifestação que me ajudou muito a desenrolar algumas situações que eu considerei perigosas. Ela em espírito e o senhor encarnado. Ela em espírito e eu encarnado. Claro. É. Numa dessas foi quando eu consegui comprar a minha fazenda, né? E nessas andanças na fazenda, eu terminei sendo ofendido por uma cascavel. É. E naquele momento eu comecei a ficar enfraquecido, mas eu me lembrei que eu tinha a firmeza desse espírito. E eu comecei a invocá-la. E de repente, lá na fazenda, me aparece um animal, um urso. E esse urso começa a passar a língua. E claro, no momento eu fiquei muito assustado. Fiquei desesperado, um urso aqui, como? Né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu olhei para aquele animal, eu vi que ele não iria fazer nenhum mal. E ele começou a lamber o local aonde eu tinha sido ofendido. E de repente começou a sair uma salmoura preta. E essa salmoura foi saindo. E aquele animal desapareceu num esfregar do olho. Uhum. No momento que eu esfrego o olho para saber se eu estava ainda em mim ou se eu não tinha desencarnado, aquele animal havia desaparecido. E eu quis entender aqui. E a minha própria intuição me disse que seria a própria Maria Padilha, uma outra roupagem, se vestindo de um animal, para poder me ajudar naquele momento. Então, esse tipo de movimentação é de quem acredita. Então, eu acreditava no fundamento daquela moça bonita, daquela moça que tinha força espiritual e tinha condições de me ajudar como de fato ela me ajudou. Né? E aí isso é o que a gente chama de fé, o que a gente chama de crença. E é viver isso com intensidade. Isso eu sempre digo aos filhos de fé. Filhos de fé, acreditem nos seus fundamentos. Acreditem no seu povo, porque se vocês não acreditarem nele, paciência, porque muitos vão duvidar de vocês. E é ruim você duvidar de si mesmo. É a pior coisa, e isso eu não indico a ninguém, a nenhum ser humano. Estamos chegando aqui nos minutos finais. Se o senhor estivesse no meu lugar, conhecendo, eu não conheço o vosso espírito, mas o senhor já conhece, qual pergunta faria de mim para si, para capturar o máximo, assim, de toda a sua perícia, de tudo que o senhor traz no seu espírito, que pode ser útil para as pessoas que estão nos acompanhando? Que pergunta o senhor me sugere fazer para o senhor? Eu sugeria você perguntar se esse trabalho que nós desenvolvemos aqui na Terra, por intermédio dos nossos burros, cavalos, aparelhos, nos gratifica. Por favor. Sim, é gratificante. É muito bom você ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertadas de espíritos negativos, espíritos obeteiros, de quiumbas, e vivendo bem. Pessoas que passam 10, 20, 30 anos de sua vida sofrendo com espíritos sofredores, um espírito que tem um calão muito baixo, uma vibração muito negativa, e vê ele se libertando de vícios, como droga, a bebida, o próprio cigarro, excessividade. E aí você pode perguntar, mas você bebe, mas você fuma? Tudo isso aqui é trabalho. O líquido ajuda a lavar o fígado do nosso burro, do nosso cavalo, do nosso médium que estamos usando para desenvolver o trabalho. E nada com excessos. Não precisa de excessos. O que precisa é de fé. Então, quando eu vejo aquelas pessoas se levantarem daquele poço, saírem daquele poço tão fundo, isso me gratifica. Isso me deixa feliz. E me dá uma sensação de missão cumprida. E de que está valendo a pena eu incorporar, eu vir aqui e trazer uma mensagem de paz, de amor, de esperança, de caridade. Seja através das cartas, seja através da leitura das mãos, seja através daquilo que for, mas que traga um pouco de tranquilidade e paz para as pessoas que precisam. Esse é o maior fundamento da espiritualidade. Por isso que eu digo, onde existe bondade, onde existe vontade de ajudar o outro a sair de um problema, a espiritualidade da Zaruanda está ali completa. Pode ter certeza. Que assim seja. Qual que é a sua mensagem final para o diálogo de hoje? Filhos, vivam em paz. Busquem o equilíbrio. Se no momento de suas vidas vocês conseguirem refletir sobre várias coisas que existem no mundo, várias partes, várias esferas, vários momentos, vocês conseguirão ser felizes. Busquem a felicidade. E lembrando que a felicidade não se constitui em ser feliz sozinha. Todos precisam um do outro. E é necessário que se firme esse fundamento, fundamento da felicidade. Todo ser humano deve buscar ser feliz. Fala o povo cigano! Opa, tchá! Graças a Deus, muito obrigado, cigano Vladimir. Axé, meu filho. Graças a Deus. Gente aí para cantar. Graças a Deus. Então, agora o cigano já se foi. Trabalhamos um pouco com o cigano aqui. Qual que é o nome do senhor? Eu me chamo Eudes, conhecido como Pai Eudes, e eu sou Abaná. Nossa, claro que sim. Como é que foi, como é que o senhor está se sentindo agora, depois de trabalhar uma hora com o cigano? Eu sempre me sinto muito bem quando eu recebo as entidades, né? É. Seja qual for, seja cigano, seja Xu, seja Preto Velho, seja o Légua, seja o Erei, seja qual linhagem, sabe? Eu me sinto bem. Porque eu tenho certeza que nada foi à toa. Sim. Né? Eu tenho certeza que ali eles desenvolveram um trabalho de força, de luz, com uma vontade muito grande de ajudar as pessoas. E isso é o que eu acho mais importante, né? É ajudar, porque é preciso ter vontade de ajudar as pessoas. Não é só ser médium, né? Ter vontade de ajudar através do seu dom. As pessoas que buscam a casa, que vêm atrás dos oráculos, que é as cartas, que sigamos. Eu não gosto de colocar cartas puro, eu gosto de estar incorporado com claro. Cigano ou com a minha cigana. Porque Eu acho, acredito, acho não, eu acredito piamente que eles são mais sábios. Sim. Eles têm uma capacidade maior de discernir as coisas. Claro que eu ajudo muito também, buscando fazer leituras acerca das próprias cartas. Compreender, né? Compreender um pouco daqueles mistérios que rondam, alguns significados das cartas. Mas é sempre incrível que quando as cartas se misturam, as oportunidades que eu tive de colocar cartas sem estar incorporado, apenas com os guias me intuindo, o tanto de informação que nós recebemos na nossa cabeça. Né? No momento que nós estamos fazendo a tiragem das cartas, as leituras, nós recebemos muitas informações. Sim. E isso eu acho que é incrível. Né? Mas, assim, tem coisas que se revelam ali nas cartas, que a gente tem que se restringir. E muitas vezes eu tenho essa dificuldade de me restringir na informação. Saber da informação sem deixar a pessoa que está recebendo essa informação perturbada. Porque tem gente que busca as tiragens das cartas, né, vem com a perturbação e termina saindo de pior, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado. Por isso, assim, eu prefiro me concentrar horas antes com eles, pedir a força, o axé deles, a firmeza, para que eles trabalhem no meu ori com tranquilidade, que eles possam estar passando mesmo, de fato, uma informação bacana para os consulentes, né? Porque consulente, quando vem atrás de cartas, é porque ele está sentindo muitas situações ermas, negativas. Claro. E aí eles vêm atrás. O senhor está no contexto de Teresina aqui no Piauí. Qual é o maior desafio para ser um dirigente equilibrado, levar a sua casa na luz? Qual o senhor? Lidar com as pessoas. Lidar é o maior com desafio. Médios, é o maior desafio. Né? Nós temos a nossa cidade aqui em Teresina, nós temos assim um quadro. Que eu acho espantoso, de suicídio. Né? E nós temos, nós recebemos muitos médiuns que vêm com algumas informações de espíritos negativos, que têm um pensamento suicida. E aí a gente precisa estar trabalhando esses médiuns. Esses médiuns realmente é o maior desafio. Porque assim, se não cuidarmos como dirigente espiritual, não observarmos, a gente perde o médium. A gente perde o médium pro negativo. Nossa. A gente perde. Ou você fica ali atento. Então, para mim, o maior desafio é essa vigília. A gente tem que ter uma vigília constante, sempre buscar estar um pouco inteirado do comportamento daquele médium. Não se metendo na vida pessoal dele, mas eu digo assim, do comportamento mesmo emocional. Claro. Porque a gente tem muitos problemas que a gente recebe. Pessoas depressivas. E isso é angustiante, às vezes, porque às vezes você dá muito conselho, chama as entidades, chama o preto velho aconselhar, chama o povo de Lego, o povo de Lego aconselhar. Tem gente aqui que passa por todas as consultas. Passa pelo preto velho, passa pelo erê, passa pelo caboclo, passa pelo légua, passa pelo Exu, passa pelos ciganos, e para ver se a gente consegue dar um pouco de paz e tranquilidade para aquela pessoa. Inclusive aqui na casa teve uma situação de uma moça que a gente acompanhava, né, que nós acompanhávamos, que era muito preocupante. Eu fiquei com aquela ideia fixa que, por mais que eu tentasse fazer um trabalho bom e significativo, eu iria terminar perdendo a ser aquela consulente da casa, porque ela iria terminar se suicidando, como de fato terminar se suicidando. Ai. E esse é o maior desafio, porque nós temos, não sei, aqui tem um portal em Teresina que eu acho que é incrível. É uma situação precária em geral, né? É, mas aqui em Teresina é tão tal que já foi considerada assim, a terceira capital do país, que acontece mais casos de suicídio, né? E nós recebemos muitos médiuns com esses problemas. E aí os desafios do dia a dia mesmo, que é tentar controlar, amenizar as inimizades dos irmãos, de santos com os outros, a questão, às vezes, da competição, meu guia é melhor do que o outro, isso aí é uma coisa que eu ranço, não sei qual é a realidade de São Paulo, do Rio, mas é um ranço que aqui no Piauí, aqui no Piauí tem muita competição. Né? As pessoas duvidam das entidades umas das outras, falam aquela coisa toda, não tem respeito pela espiritualidade, não respeita também o próprio médico que está recebendo aquela informação, que eu acredito assim, se você não é evidente, você não pode estar dizendo se a pessoa está ou não com a entidade. Eu sempre digo, eu bato cabeça para todo mundo que tem seus guias. Eu não tenho essa distinção. Né? Se a pessoa está ou não com o guia, paciência. Mas esse é um problema exclusivo dela. Ela vai somar os karmas dela, ela que vai ter os problemas dela. E aí, gente, paciência. Porque eu acredito que duvidar não é o melhor caminho. E fazer melhor a tua parte. É, claro. Eu tenho que fazer a minha parte, uhum. Né? Eu tenho que estar consciente de que aquilo que eu estou fazendo é certo. É. Então, se eu estou consciente disso, se eu estou com minha consciência tranquila, realmente isso não é algo que me afeta, essa questão. Sim. De quem está fingindo, é. Quem não está. Claro que tem algumas coisas que, às vezes, quando acontece dentro da casa da gente, consigo, na casa, que a gente vê muita situação de animismo ou de mistificação, a gente tenta conversar com o médium, às vezes o médium sai chateado, mas nós precisamos orientar. E o guia sempre sabe. Pois né? É. Nós que temos essa corrente de Pai de Santo, nós temos que estar orientando. Então, nós somos líder. Então, temos que estar liderando da melhor forma. Não chamando atenção na frente das pessoas, porque isso não ajuda. Uhum. Mas tentando chamar no particular. Esse local mesmo aqui é o local que mais chama aqui médiuns para estar conversando. Em particular. Né? Em particular, para claro. Ver se tenta dar uma melhorada. Alguns melhoram, outros terminam saindo da casa, ficam chateados. É. Mas aí, paciência. Temos que ter. Então, o desafio maior é lidar com pessoas. Eu sempre digo assim, lidar com pessoas. Aqui no Nordeste acontece de fazerem trabalho de uma casa para outra fechar? Acontece. Ah. Tem muitos trabalhos assim. Muita perseguição. Nossos irmãos perseguem uns aos outros. E é uma dificuldade muito grande que nós temos. Assim. É, por exemplo, eu não. É como eu estou dizendo. Essa é a realidade do Piauí. É o que eu estou dizendo. A gente faz uma limpeza aqui com alguém. Aí alguém não ficou muito satisfeito com aquela limpeza, aquela coisa toda. Terminou indo para um outro. Ou então, por conta da situação, que às vezes é distante esse terreiro, tem um terreiro mais próximo ali da sua casa, você termina aí. Todas as vezes que chega no terreiro, o irmão, que é o nosso irmão, o Pai de Santo também, olha, aquilo que foi feito de limpeza não serviu para nada. Ai. Sabe? Eu acho que isso é desmoralização. Você não precisa estar desmoralizando o trabalho da pessoa. Sim. Você não sabe quais foram o tipo de intuição que a pessoa teve. E deixa de ser unido como um bando. Exato. Aí reclama do outro de preconceito religioso, intolerância. Muitas vezes acontece de... Eu não sou muito fã de estar visitando. Né? Pouquíssimas casas eu visito. Pouquíssimas casas eu visito. Porque existe muito isso, sabe? Aquela questão, o Pai de Santo sempre quer estar... Vaidade. É, tem muita vaidade, isso é um problema. E essa assim, é uma coisa que meu guia, o mentor espiritual aqui da casa, tem batido muito na tecla. Que até mesmo a questão das roupas, das coisas, a gente tem que estar dando uma tranquilizada, uma melhorada. Por quê? Porque essa questão de roupa muito chamativa, essas coisas, às vezes inibe... Quem está sendo consultado. É mesmo. Inibe. Porque ele pensa, nossa, mas ele tem tanta riqueza e eu sou aqui uma pessoa tão pobre. Será que eu vou ter condições? Já pensa logo que está envolvendo muito essa questão de dinheiro. E eu tenho refletido muito sobre isso. Claro, né? Claro. E agora eu estou fazendo um curso no Band Boa, né, que é um canal que ensina muita coisa. A gente está fazendo um curso à distância, que é até com o pai Márcio Caim. E tem me ajudado muito a refletir, a melhorar. Mesmo meu próprio mentor espiritual, ele me intuiu a fazer um curso que pudesse me preparar mais, pudesse me dar mais condições. Porque a minha intenção mesmo aqui nessa casa é fazer um trabalho bonito, tranquilo, e que as pessoas se sintam acolhidas, claro, né? Se sintam amados, se sintam gostados. Consegue tocar o seu terreiro, trabalhar e estudar ainda? Consigo. Né? É uma driblagem de tempo. Hoje pela manhã mesmo fui resolver umas coisas que tinha que resolver. Tinha umas coisas de trabalho, tinha uns e-mails que tinha que estar enviando, tinha umas coisas que tinha que alimentar, uns sistemas que eu trabalho lá na minha cidade, em outro lugar, eu trabalho lá. Então, assim, eu tento me organizar com o tempo de todas as formas. E o estudo é o que o senhor faz? Eu faço mestrado em ciências da educação, sou formado em serviço social. Claro. E especialista em projetos sociais, elaboração e captação de recursos. Graças a Deus. Né? Então eu sempre gostei de estudar e eu sempre disse que eu ia estudar. Né? Mesmo tivesse que tocar espiritualidade, quando eu estudava na faculdade, eu chegava 10, 11 horas da noite e eu ainda ia tocar espiritualidade. Às vezes eu ia até 3 horas da manhã tocando a espiritualidade, para que a espiritualidade pudesse fazer o seu trabalho de caridade. Mesmo assim, eu acontecia. E sempre deu tudo muito certo. Foi muito puxado. Hoje eu sempre digo, hoje eu vivo tranquilo. Tranquilo. Do antes, né? Porque antes era mais ocupação. Antes eu trabalhava muito, estudava, trabalhava todos os dias. Hoje, graças a Deus, eu consegui, por conta que eu faço mestrado, por conta que eu faço especialização, fiz o meu curso, consegui uma redução de carga horária significativa, né, dentro do meu trabalho. E fiz boas amizades. E essas amizades me ajudaram muito, me apoiaram muito, ainda hoje me apoiam. Oh. E isso tem me ajudado muito. E eu tenho gostado, assim. É algo que desafia a espiritualidade, é algo muito desafiador. Aqui todos os dias eu tiro de 2 da tarde até, às vezes eu vou até 30h. Sim. Trabalhando, quando chega um aí, eu tenho que atender. Aí às vezes os guias vêm e atendem, fazem os trabalhos que tem para fazer. Oh. E a gente vai tocando a espiritualidade com responsabilidade. Então, se a gente quer, a gente quer fazer um trabalho bonito, um trabalho rico. Qual é o nome do seu terreiro? Terreiro de Santa Luzia, né? A gente também gosta de chamar de Ilê Axé Oxum Apará. Uau! Né? Terreiro de Santa Luzia. Sou filho da Oxum, Apará. E o que acontece aqui, mais no terreiro que eu mais gosto, que eu mais amo, é sempre a questão de estar ajudando o ser humano, aquele que precisa. Aquele que precisa da informação, aquele que precisa do axé. A gente está aí buscando dar o melhor da gente. Né? Tem muitos médicos na casa e com a tendência a crescer. Tem vários filhos de obrigação que vão entrar na casa. Mas com a força de Deus, a gente vai conseguir um lugar maior, que a gente precisa também. Um lugar maior, mais ampliado, que aqui é de aluguel. Claro. E a gente tem essa necessidade de estar fazendo esse trabalho com responsabilidade, com vontade de ver a Umbanda crescer de uma forma positiva. Né? E a segunda coisa que eu mais queria mesmo era que nós, os pais santos, eu me coloco também, nós respeitássemos os trabalhos dos outros, dos nossos irmãos. Porque assim, gente, não tem limpeza em vão, não tem trabalho em vão. É. Às vezes é uma questão de energia, de sintonia, de empatias energéticas. É, não deu. Né? Não deu aqui, mas deu ali. É. E que bom que deu. É. Né? Eu não falo mal de pai santo, de filhos de santo que vieram de outra casa de santo, não. Às vezes os filhos falam sobre o assunto e você acha que era certo? Eu digo, não sei. Porque assim, ele recebe as informações espirituais dele dessa forma. É. Então, não posso dizer, eu não gosto de se sistematizar a espiritualidade. É como se dissesse que isso de extinguir a intolerância religiosa tem que começar entre a gente. Tem que começar entre a gente. Senão não vai começar nos outros. É um problema seríssimo. É. Problema seríssimo. Essa questão da intolerância tem que começar dentro das nossas casas. O preconceito que nós temos com a gente mesmo. Né? Eu não tenho nada contra quem usa suas guias, suas coisas, quem bate. Eu não uso guia, porque às vezes tem muita gente que às vezes, você é pai de santo, não usa guia, aquela coisa. É porque eu não gosto de nada que me incomode aqui no pescoço. Mas não porque eu tenha vergonha das minhas guias. Não. Não tenho vergonha das minhas guias. Eu utilizo, né, nos trabalhos, quando necessário, eu utilizo as guias nos trabalhos. Quando tem a função. Quando tem a função, sim, eu vou utilizando as guias. Agora, pra sair, é porque eu tenho um problema, a mesma coisa no pescoço, entendeu? Então eu não uso nada, né? Lendo pé na mão, não gosto de nada que me prenda, não sei. Mas não tem problema nenhum quando eu vejo algum pai de santo andando, todo vestido. Isso é dele, né? Se ele quer, que bom, que lindo, que maravilha. Né? Eu tenho o meu estilo, né? Eu vou pro meu trabalho, eu coloco a minha roupa de trabalho, né? Eu só gosto de usar branco dia de sexta-feira, que é dia de Oxalá. Sim. Eu acho importante usar o branco, né? Porque eu fui criado na Umbanda assim, sempre conservando a sexta-feira, que era dia de Oxalá, aquela coisa toda. Então, eu gosto de me vestir de branco na sexta. Mas às vezes eu até esqueço que é sexta, eu nem vesti. Mas é por esse caminho. Tenho muita vontade que as coisas mudem. Vamos. E que a gente seja enxergado como uma religião unida. De energia positiva. Boa. E unida. Que assim seja. Muito obrigado, Pai Anderson. O que essa egrégora espera como atitude ideal dos frequentadores médiums de terreiro de Umbanda? Esperamos que, além do equilíbrio, eles tenham vontade de levar o nome da espiritualidade com responsabilidade. Olha! Não entender o povo cigano como criaturas que apenas fazem revelações extraordinárias. Entender o povo cigano como espírito de luz, que pode te ajudar a passar por um problema melhor, que pode te ajudar a te dar força diante dos obstáculos que você passa, diante de uma demanda, diante de uma situação de trabalhos ativos. Porque muitas pessoas têm suas vidas atrapalhadas por causa de trabalhos ativos. Então não é se apegar com os ciganos apenas para que seja revelado algo. É se apegar com essa egrégora, no sentido de dar a ela força para que os caminhos se abram com intensidade, para que os seres humanos se sintam confortados e amados. Porque nós amamos os nossos filhos, amamos os nossos cavalos, amamos os nossos burros, às vezes chamamos de vários nomes, de aparelhos. Amamos os nossos aparelhos, porque eles são instrumentos da mensagem que queremos passar. E muitas vezes, as criaturas, os seres humanos, terminam confundindo isso e deixa com que as incorporações fiquem comprometidas, porque colocam muito a sua energia acima de tudo. E é para deixar a espiritualidade fluir, porque é fluindo que vamos ajudar o outro. E quando nós utilizamos de um médio para ajudar o outro, aquele médio também cresce enquanto ser humano.